selva. Mas será que existe lei da selva de concreto? Porque tem que andar esperto, é certo pelo certo. E na correria, onde leões convivem com insetos no seu dia, eu vejo poucos em harmonia. É real, não é fantasia. Tem uma lei da selva que é antipatifaria. Tropeço em pessoas sem afeto. Me lembro de quando eu via as coisas mais simples, não entendi, não percebia. Lobo disfarçado de cordeiro me sorria, com sua alma fria, sua ganância ria. Mas alguma coisa interferia, foco no trabalho, esquecendo o que feria. Enquanto amanhecia, eu sentia a magia que caiu como uma luva depois da madruga sombria. Eu sobrevivo sem companhia, são aprendizados nessa trilha. Instinto selvagem pra não morrer em vão. Código etiqueta com a força de um leão. Preste atenção com o poder nocivo do veneno. O duelo escorre sangue pela posse do terreno. Selva emana medo, me prende em suas teias. Mas somatizo, intensifico o que me norteia. Desmistifico, massifico o que me rodeia. Mas acredito e tenho dito, a selva te condena. Me abdico, me esquivo da golpe siena. Mas eu avisto e insisto na bondade alheia. Pelo que falam e relatam, os olhos te acompanham. Pelo que matam, te distrato e assim te engano. Tudo pra vencer, não olham por você. Pra que permanecer, querem te convencer. Floresta edificada, raça segue enjaulada. Vive, oram por nada, vive, oram por nada. De galho em galho, me movo em meio à selva. Procurando pelo abrigo que me salva da inveja que despeje o safado. Sempre monitora, esperando o seu vacilo. Conta tempo, marca hora, sem demora. Já espalha seu veneno no ambiente. Nuvem cinza se aproxima, comentário contundente. Perigo na floresta, sorrisos pela frente, mantenha-se alerta, te assassinam mentalmente. E pra ficar de pé, no silêncio faço tática. Onde só se fala, muito pouco é posto em prática. Valores se corrompem, vai entender. Onde a lei do mais esperto persiste em prevalecer. Sobreviver nessa mata, cada dia uma vitória. Caçadores querem seu couro, interromper a trajetória. Então se liga, mantenha a prudência, inteligência, lei da sobrevivência.